as 4:00, boa noite. Quatro zero, uma boa noite, Guarulhos, aguarde cópia. Guardando cópia, Só 1, 2, 1, 2, 9. É o Oscar, confirma apenas o autonomia e PLB. Afirmativo, já acionado? Livre táxi na interseção, chama a torre para ingresso na pista. Apenas para informação, nós entramos em contato com o Centro Recife, o centro ainda não possui o seu plano. Estamos aguardando apenas o transponder, mesmo ficou de nos ligar, e assim que nós recebermos o transponder, iremos pagar o plano para Guarulhos no 360, ok? Ok, estou na escuta, então obrigado. O 3, autorizado, também está aqui no 273. Alô, boa noite, voo 1776, tá passando agora o nível 180 para 150. Qual fala, acho que autorizado decolagem de 17, vento 120 graus, 06 nós. Salvador, dono 776. Salvador, dono 776. 776, contato, acima de identificação, desce ao 50, chegada mais. 50, chegada mais. Qual fala, que eu decolo 251, no curva esquerda, porta interna base. Curva esquerda, porta na perna, base, é qual fala. Girando base, eu na 7, baixar travado, é qual fala? Qual fala? Acho que autorizado toque arremetida, vento 120 graus, 089. Autorizado toque arremetida, 97, é qual fala? 4325 da autonomia, eu quero na Campina. Taxi é Indy Alpha, onde espera a torre no 86. Indy Alpha, 1286. Identificação, desce ao 060, direto ITAP no 884. 884, direto ITAP, 060. Guarulhos 360, copia? Prossiga, Nelson. Autorizado 360 para Guarulhos via Pazulu 21. Decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle e operei 1935, aciona 5420, contente. E apenas a saída e o transporte, por favor. Saída é Arbor, Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor Elefa. E o transponder é o 5420. Transponder 360 Guarulhos, a 10, curva direita, arborra, transição elefa, apelo Gol 21, perfeita da via, 1935, controle, 5420, transponha para o Gol 1940. 40, correto. Quando pronto, também para o posicionamento no 1 ou 4. Chama na linha. Tente 1884, autorizar desvio, apoio e tap. Ono 273, tá ciente que passou do ponto de espera? Tá ciente que passou do ponto de espera? O ponto de espera é próximo da taxa-feitiária, confirma. É, eu passei um pouquinho aqui, eu nem vi. Desculpa aí. Tá ok, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 10 nosso. Tente de decolagem, obrigado aí. Eco Alfa Oscar, toque arremete ao 55, mantém pro aguardando instruções. Toque arremete ao 55, mantém pro aguardando instruções, Eco Alfa. Guardião 07, controle. Sente o Guardião 07, reporte a Dina pra pulso. Eco Alfa Oscar, temos um tráfego agora para decolagem da pista 10737 para iniciar a corrida. Desejar fazer curva à direita, espera neste setor para o cruzamento aguardando, Eco Alfa Oscar. Tô cheio. Tô vendo o Gol decolando lá, então fazer uma curva à direita. Posso fazer o tráfego para a direita, para a pouso 917? Positivo, pode prosseguir. Positivo, estão fazendo o tráfego pela direita para a 17, Eco Alfa Oscar. Nivelando aqui a 1510. Via Alfa Zulu 10, decola da pista 10 com curvas direitas, saída da El Leda, após Leda voa Bridge. Controle Salvador, opera em 119 decimal 35, acena 5413, cotejo. Autorizado Galeão 380, decolando da 10 com a curva direita da El Leda, após Bridge. 119.35 ao controle, 5413 transponder. Correto, quando pronto, em posicionamento no 02. Afirma aqui. Paulo, secretário 2526. Para o táxi, confirme. Na verdade, para funcionamento. E a porta. Ah, ok. Eu pensava que você tinha autorizado o senhor acionar quando o senhor me chamou para a cópia, se você estava pronto para acionamento. Então, está autorizado o acionamento 2526. E para o inicial táxi, o senhor irá chamar na frequência da torre, na frequência de 1186, informa 1012. Gente, está acionando, vai chamar a torre para o táxi 2186. Zero Kilo, I'm not read your child mode. Gente, Guardião 07, lê a frequência para pouso. Na base pela direita para 17, acabou. Now I read 130, 130 November 300 kilo. That's correct. November 300, can you reduce your speed to 240 knots? Slowing 240 knots. 1884. Prossiga. Confirma indicada. 140. Condições de manter 250 até ITAP. Número 2, sua aproximação, 1884. Está autorizado direto do Duna da presente. Duna, sim. Base para final, baixado travado, pistão 97. É, qual sua atualizada, toque remetida, pistão 97. Vento 1100-0092. Toque remetido, 97, é, qual fala? Controle, gol 1776, está estabilizado no IRS. 71776, chama a senhora agora, 118-6, bom pouso. 18-6. Salvador, boa noite, gol 1776, está estabilizado o procedimento, baixado e checado. Gol 1776, continue a aproximação. Gente. 224, aciona a identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050, pode ser legal? Positivo. Abaixa 050 na mais. Three zero zero kilo descent to 3,000 feet, KNH 1012. 1012, down to 1884, descida autorizada a 2000, ajuste no 012, livre LS e reposta pesada. 2012, boa noite, 3197, livre pulso de acionamento 02, sanitário. Toma para o táxi, 3197. Para o cruzamento, é qual fala? É qual fala, está autorizado o cruzamento, reporta autorizado pouso, pistão 10, vento 1-0 graus, 1-1-2. Livre pouso 1-0, gol 1-7-6. Gol 67, informação Romeu, autorização Brasília. Autorizado Brasília 360, via Pêndulo 1-7, decolada 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle opera em 1-9, decimal 3-5, aciona 5-1-7-1, voltejo de gol 5-6-7. Oscar Romeu Elefa. Cante 360 Brasília, da Pêndulo 1-7, decola da 1-0 com curva direita, saída é boa, Elefa, controle 19-3, coaciona 5-1-7-5, gol 1-5-6-7. Confirmando apenas a saída é Arbor, o 1-5-6-7, no 10, missão e para o posto de acionamento. Faremos push o gol no 5-6-7. Vai de 107, prossiga. Sete, é bom através do Sossu, vai de 107. Final abaixado travado para pouso final, Eco Alfa Oscar 1-7. Eco Alfa Oscar autorizado pouso final, pistão 1-7, vento 1-20 graus, 1-0-9. Autorizado pouso 1-7, Eco Alfa Oscar. Gol 1-7-7-6 no solo 03, livre à direita, chame solo 1-2-1-2-1-9. Direita 2-1-9, gol 1-7-7-6. Conselho 2526, reporte aliado em pronto, cabeceira 1-0. 7, 7, livrou. 300 Kilo, you're gonna be the second one. The first one will be the Boeing 737-800. 300 Kilo, we're looking for the 737. Roger. Now, 1 o'clock. 1 o'clock, 9 miles northeastbound, passing 3,000 feet to 2,000 feet. T3 Recife 1251, secundária 3325, bom voo. 251, obrigado, bom serviço. Qual fala, chama o solo, 05, livre à direita, me escuta até o corte. Sete Guardião 07, avisou o campo. Sete Guardião 07, torre 118-6. 118-6, graças. Taxa 3197, 167 a bordo, alterna Guarulhos, 3,51 de autonomia. Já do pouso no pátio do Gré, vento 120 graus, 119, reporte no solo controlado. Direto Graé, reportado a sala controlada, Guardião 07. Rotário 2526, autorizado a decolagem. Rotário 2526, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 119. Ato completo com a torre 118-6, bom pouso. November 300 Kilo, clear final approach, LS X-ray runway 10, descent to 2000 feet. KNH 1012, reduce to 1809. Point 1809, cleared for the ILS 10 X-ray, November 307. Positivo 5218, a descida está autorizada até 4000, ajuste ao 902, direto Duna. Tem checado, boa noite, 84. Gol 1884, aguarde o Estudão 10 livre, helicóptero da Polícia Militar, o Eco Charlie 35, cruza a noite. É. Otário 2526, decola 07, chama controle 1119-35. Otário 2526, copia? É o Guardião 07, deixando o eixo livre da 1028. Autorizado na cabeceira 17, Guardião 07. Confirmando, estou na final para o Gré, prossegue para 17. Guardião 07, Gré, encaminhe para 17, então reporte no solo controlado. Gente, estou prosseguindo então para o solo do Gré. Gol 1884, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 109. Teve pouso, pistão 10, agora 884. 1-8-6, have a good land. 1-8-6, a sua identificação, desce ao nível 050, 250 nós na chegada, chegada mais. Boa 209, ligando a frequência. November 300 Kilo 5 on for 10. November 300 Kilo, continue your approach number 2 for landing. Continue your approach, November 300. Controle, passageiro do autorizado, prosseguimento? Autorizado, final. É a posta brisada, 2224. Reportará. Uma 884, no solo, 10, livre, direita, chame solo, 121, decimal 9. 1219, gol 1984. Solo, gol 1889, lembrando, se escuta. 889, boa noite, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1884. Sete 2224, torre 7186. 186, daqui a pouco. Até. Então 3197 após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o pouso, alinha e mantém 3197. Oi, Salvador, boa noite. Portaria 2224 a 1 milha por terra. 3 milhas por terra. Portaria 2224, continua em aproximação, agora pista livre. Nada. November 300 Q on the ground at 12, turn the right and the contacting ground 121, 129.